Hey, MVP, eu estou em casa. Oh, hey, Suikan. MVP, eu estou em casa diretamente da CDD, minha comunidade. Mensageiro da verdade, assim me criei. Depois que no hip hop de cabeça eu entrei, juntando os dois lados. MVP, eu tá em casa. Morrer asfalto, favela e condomínio. Hey, ho, pra conquistar o seu espaço. Ei, ou, oh, ei, ou. Tô testando o som, MV Bill tá em casa. Hey, ho, MV, MV. Pra você, pra você, diretamente lá da CDD. Hey, ho, MV, MV. MV, MV. Ei, Anton, me dá uma virada, por favor, que eu vou. Foram me chamar, tô aqui, o que que é pra dar um salve no guerreiro que acaba de chegar? Mente inocente, criatura, veio ao mundo marginal, menestrel, sentimental e profundo. Eu vi a cena projetada em tela de cinema. Que pena! A vida anonimenta é o tema. Que pena! Garoto, maduro, travesso, escrevendo de bela história do sumiço. Submerso pela onda africana, de cara pro sucesso, me de costas. Moleque singelo, bermuda e chinelo, longe de representar o sonho verde e amarelo. Invisível no asfalto, sabida malandragem na hora que as migalhas. E na infância aprende bem, criança tá ligado que depois da tempestade vem cobrança. Quem quiser que corre, o espírito é pobre. Quem conduz tem o dom e o sentimento nobre. Fala que a voz solta a voz, já é. Apresento pra vocês, você me vê e a ralé. Oh! MV e a ralé. O pode vir que já é. Ei, oh. Ei, é por essas e por outras que eu sou MV. MV, tô aqui. Ei, ei, a meu povo, liberdade, respeito, lealdade, justiça a todo povo da periferia, hey! O pesadelo da elite tá de volta, eu não morri. No caminho verminoso, só Deus sabe o que eu senti. Falo do que eu sei, digo o que eu li. Batendo a coerência, não me exponho o que eu não vi. Quando a chapa esquentou, você notou que eu não corri. Anunciando seu veneno na TV, mas não bebi. Diferente do preto que não quer se assumir, é esse tipo de lavagem cerebral. No meio de uma guerra foi onde eu nasci. O berço da exclusão foi onde eu cresci. Não me intimidei, foi preciso resistir. Faço parte do quilombo comandado por zumbi. De lá pra cá, ou daqui pra ali. Enquanto você chora, quem controla o poder? Sorri. Vou guerrear pra não deixar me destruir. É por essas e por outras que eu sou MVP. Essa liberdade é pra mim, depois uma cadeia pra mim. MVP. Mande um sorriso pra mim, depois você chora por mim. MVP. Peça muita paz pra mim, depois declare guerra pra mim. MVP. Mande uma africana pra mim, depois mande uma nazista pra mim. Frustrações no passado eu senti, investigações no presente eu sofri. E descobri, e que na pista é cada um por si. É preciso ter contexto para não cair. O meu orgulho, o meu respeito eu não achei por aí, pra deixar filhinho de papai. E quando for avaliar o meu QI, vai ver que tem um veneno pra jogar e ele engolir. Chega aí se quiser conferir, vai descobrir que na escada africana um degrau subi. Submissão, vacilação, me deu destaque no jornal, não sei se mereci. A minha fé não deixou de diminuir, meu interesse de lutar é meu. Tem uma grande missão para cumprir. É por essas e por outras que eu sou MVP. Essa liberdade pra mim, depois uma cadeia pra mim. MVP. Mande um sorriso pra mim, depois você chora por mim. MVP. Essa liberdade pra mim, depois uma cadeia pra mim. MVP. Mande uma africana pra mim, depois mande uma nazista pra mim. Nas favelas da vida eu aprendi. pra ser palhaço de ninguém, eu não nasci. Pensamentos negativos com coragem defendi. Não me submeti, não corri, não fugi. Não me omiti. Ensinamento da minha mãe, assimilei. Ser humilde, não humilhado, nunca mais esquecerei. Com a proteção do caminho que eu vou seguir. Mensageiro da verdade sem deixar me sucumbir. E amado pelo que eu promovi, mas respeito pelo povo brasileiro eu exigi. Mas mentira. Do livro de escola eu descobri. É por essas e por outras que eu sou MC. Peça liberdade pra mim, depois uma cadeia pra mim. Mande um sorriso pra mim, depois você chora por mim. Peça muita paz pra mim, depois declare guerra pra mim. Mande uma africana pra mim, depois mande uma nazista pra mim.